Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma hora de música instrumental sem palavra cantada, e hoje começamos com o produtivo e também experimentado músico japonês Shihei Atakayama, uma espécie de homenagem, e sente-se a temperatura da sua geografia, música ambiental, eletrónica, com sons de guitarras acústicas e também muitas gravações de campo. Shihei Atakayama no início a Shirogata Lake, disco que tem por lá, By the Pond. Boa noite, bem-vindo. Thank you. Ouvimos duas de Sihei Atakayama, primeiro By the Pond, pelo meio a nova de Nils Fram, ele que volta com um disco simples de peças ao piano, todas gravadas no instrumento que tem em casa e que vai servindo para os ensaios, para os primeiros esboços, um disco menos rebuscado e eletrónico do que o último, Music for Animals, The Day of Advance Butternotes. Voltamos a Sihei Atakayama e Ashihiro Gata Lake para Water and Birds, ficando para trás esta Moments in Simulation de Antarctic Wastelands. Agora de Hong Kong e avanço para Archives Volume 2, Abstract Aprils com Shelby Drift. Thank you. Chama-se Volker Bertelmann. É um nomeado compositor alemão, também para os Oscars, conhecido como a Ushka. Lançou o ano passado Philanthropy dele de Tests, antes Abstract Aprils com Shelby Drift, e para trás o veterano Rodilius a juntar-se pela segunda vez e para um segundo trabalho com o mago das eletrónicas Arnold Kazar. Rodilius no piano, Arnold Kazar nas eletrónicas. Em Sensibility ouvimos Lichterfluten, em frente com o polaco e também ambiental Tomasz Bednarczyk, City of High Rises. Thank you. É por demais conhecido Yentl Sun, versão solo ao piano de Kerber. Ouvimos Kerlan, antes o polaco Tomasz Benarczyk com City of High Rises, ainda a correr em fundo Alva Noto com uma peça, uma banda sonora para uma encenação de Simon Stone, Komplizen, chama-se Angewescheit im Sinus de Kinder der Sonne, para seguirmos em frente com a dupla Ian Hogood e Will Bolton em Floral Forms Subsequent Interactions, tentam criar uma palete de sons à volta daquilo que é a interação da natureza com o impacto na nossa vida diária. Deste último trabalho em Florences, depois Marine Eyes e Winding. Thank you. altura de fecharmos este Em Transe, Ian Howgood e Will Bolton com Inflorences. Depois, a californiana Cynthia Bernard, sempre música muito leve e ambiental, em Marine Eyes, alter ego dela. Ouvimos o ending e para trás o resultado, mais um, da pandemia em formato sonoro de Christopher Bissonette, uma espécie de purga emocional neste In a Second Floor Window. Ouvimos Enclosure. Já sabem, o programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. Também em radiotrans.blogspot.com as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos em breve. Fiquem bem.